Prólogo do Mandarim. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informação ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. O Mandarim, de José Maria Dessa de Queiroz. Prólogo. Primeiro amigo, bebendo conhaque e soda, debaixo das árvores, num terraço, à beira d'água. Camarada, por estes calores do estio, que embotam a ponta da sagacidade, reposemos do áspero estudo da realidade humana. Partamos para os campos do sonho, vaguear por essas azuladas colinas românticas, onde se ergue a torre abandonada do sobrenatural e musgos frescos que recobrem as ruínas do idealismo. Façamos fantasia. Segundo amigo. Mas sobriamente, camarada, parcamente. E como nas sábias e amáveis alegorias da Renascença, misturando-lhe sempre uma moralidade discreta. Comédia inédita. Fim do prólogo.